Essa é pra tocar no seu paredão. Vai começar a putaria. Desce ladrão na 10. Desce ladrão na 10. Desce ladrão na 10. É do jeito do verdade. Desce ladrão na 10. Desce ladrão na 10. Desce ladrão na 10. Vá, vá, vá. Imagina isso no carro de Netinho, as novinhas na onda, as novinhas na onda, Netinho, o melhor do sabor. Desce, ladrona, desce, ladrona, desce, ladrona. Você é puto é tchuca. Você é puto é tchuca. Você é puto é tchuca, bebê. Você é puto é tchuca. Ela é puta, ela é tchuca, ela é puta, ela é tchuca, ela é puta, ela é tchuca, ela é puta, ela é tchuca, ela é puta, ela é tchuca, ela é puta. Imagina isso no paredão. Ela é puta, ela é tchuca, ela é puta, ela é tchuca, ela é puta, ela é tchuca, ela é puta. E segura no som. Esse pique, a sua bunda me deixa na onda. A sua bunda me deixa na onda. A sua bunda me deixa na onda. Que bunda feia é essa, mulher? A sua bunda me deixa na onda. No paredão, no paredão. Desce, ladrona. Desce, ladrona. Desce, ladrona. Desce, ladrona. De Bico Área.